som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Faltando um minutinho para as 7 horas, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Via Rádio Clube 95,9 MHz, também através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. A galera que dá aquele up ao Som da Tribo, divulga o Som da Tribo aí na rede mundial, via internet. Som da Tribo é um programa independente, parcerias fundamentais para o programa. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viala Sebo Café, na rua Siqueira Campos, 350. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar, 34258-00. Espaço X, presente é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Telefone 34213629. Metrópole Team Moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Iglan, quinta edição hoje, hein? Hoje, a partir das 11 horas, no Clube da Derruba. 7 DJs e muito som eletrônico hoje no Clube da Derruba Glam, quinta edição. E desde já você pode ir ligando pra cá, 34211507, a gente manda aquele salve pra você, manda aquele alô. E também você ainda concorre no final do programa a um rádio AM/FM que capta o som de TV, a energia e a pilha. Oferta aí do nosso brother Tom Beleza. Então tá valendo o rádio, a AM/FM, que capta o som de TV, a Pire Luz. Oferta aí de Tom Beleza. É só ligar 34211507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Ao final do programa rola o sorteio. Eu sou criança e eu sou só da tribo. Tá ligado? Smile. on the front line. Don't worry, I'll be fine. The story's just beginning. I say goodbye to my weakness, so long to Yeah. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 10 minutos, rolando o som da tribo até as 9 da noite. Você curtiu Steven Tyler, It Feels So Good, antes Shining Down, Diamond Eyes. Tá ligando pra cá, 34211507, tá valendo um rádio AM, FM que capta som de TV, a pilha e luz, oferta aí do nosso brother Toy Beleza. Então liga, 34211507 ou mande seu torpedo, 88319050. O som da tribo. Diversão no iate, diversão no iate. Vai rolar daqui a pouquinho o forró do CCAA, hein? Com o DJ Davi e equipe. Forró do CCAA com o DJ Davi e equipe. O ingresso é um agasalho. Você troca por uma cartela para um bingo solitário. Então você não pode perder daqui a pouquinho o forró do CCAA com o DJ Davi e equipe. O ingresso é um agasalho que você trocará por uma cartela para um bingo solidário. Hoje também a grande pedida no Clube da Derruba às 11 da noite, Glam quinta edição com os DJs Tony, Rick e Trindade aqui de Vitória da Conquista. Essa galera de Vitória da Conquista, hein? Tony, Rick e Trindade. Júnior Faiado de Itabuna, Chiquinho de Salvador e Maurício Bunge de Porto Alegre. Além de um back-to-back que vai rolar também lá. Com Indecentes e Sex Sushi. Ingressos no local, hein? A partir das 11 horas no Clube da Derruba. Glam quinta edição. Apoio Vulcano Energy Drink e Pro Estilos Street Shop na Praça da Bandeira, Centro. Próxima quinta-feira, dia 16, às 8 da noite no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com o Arraiá Fora do Eixo, com a banda Cabroeira da Paraíba e da Mata e da Rebeca. Da Mata e da Rabeca. Então você não pode perder. Próxima quinta-feira, dia 16 de junho, às 8 da noite no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo. Dessa vez com o Arraiá Fora do Eixo, com a banda Cabroeira da Paraíba e da Mata e da Rabeca. Ingressos R$5 à venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. No próximo sábado, dia 18 de junho, Marcha da Liberdade, Vitória da Conquista. Concentração e saída no Bosque da Paquera às 2 da tarde. Vai e leve cartazes, flores e muita alegria. Uma marcha pacífica. Marcha da Liberdade, Vitória da Conquista. Próximo sábado às 2 da tarde. Concentração e saída no Bosque da Paquera. No dia 22 de julho, atenção, hein? Essa notícia aqui é quentíssima. No dia 22 de julho, no próximo mês, vai ser uma sexta-feira no fuso horário. Um dos maiores nomes do rock brasileiro. A quem conquista, Nazi, Eizira e Banda. Nazi e Banda, a realização é de Gnomo Produções, aguarde mais informações. Então Nazi vai estar em conquista no dia 22 de julho no bar Fuso Horário. Já está à venda aí o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. E também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre os dois na loja da Suíça Baiana. E fica ali no Viela Sebo Café e prestigie as bandas de Vitória da Conquista. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, sondatribo.com, tem o chat de Som da Tribo. Você também pode mandar suas mensagens lá através do blog de Som da Tribo. Então é só acessar sondatribo.com. Som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Rock and acelerei, era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de seis. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédios demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. Lá por

alto. Aí você ouviu Camisa de Vênus, nova versão do Camisa aí com Eduardo Scott nos vocais. Hoje, antes Matanza, Remédios Demais, para o nosso brother aí, o Silonar, que está em Sampa, ouvindo o Som da Tribo e mandando abraços aí para sua irmã Cida, na fazenda Capão do Mel, em Bicoara, e todos os roqueiros aqui de Conquista. O Silonar está ouvindo o Som da Tribo lá em Sampa. E curtiu aí a banda Matanza, Remédios Demais. Se você quer mandar seu torpedo, mande também. 88319050. Manda abraços aqui pra galera que está ligada aí no Som da Tribo. Ana Borges e Pikachu aí no bairro Guarani. Paula Babilônia, Darius, Mirante do Candeias. Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro, o melhor cachorro-quente da cidade. Também Tô em Beleza, grande Tô em Beleza aí na Conquistinha. E Terezinha, sua irmã, aniversariante de amanhã. Parabéns aí para Terezinha, aniversariante de amanhã. Parabéns, Terezinha. Salve, salve. Ouvinte fiel aí do Som da Tribo. Muitas felicidades para você aí, Terezinha. Também abraços aí para Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane, George e Anderson. Também ao Ana, a galera toda aí no Loteamento Bateias. Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane, George, Anderson e Awana, Loteamento Bateias. Simpson, grande Simpson, Givanildo Teixeira aí na Avenida GQ, no bairro Ibirapuera. É, Catiele, Catiele do Espaço X, tá mandando um beijão aí para seu boneco. Grande seu boneco aí no Loteamento Veloso, ouvindo sempre o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Engenheiros do Hawaii e Los Hermanos. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Noite super, uma vida super especial, entre cobras, entre escombros, Arquivo Nacional. Quem sabe o que é ter e perder alguém? Quem sabe o que é ter e perder alguém? Quem sabe o que é ter e perder alguém? Sente a dor que senti. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Los Hermanos, quem sabe, Engenheiros do Hawaii, Muros e Grades. Abraço aí para Jerry, Jerry de Poções, que quer ouvir Black Sabbath, Maurício de Jesus de Santa Helena. Também abraço aí para Léo Roqueira do bairro Ginásio Industrial na cidade de Brumado, curtindo aí o Som da Tribo, mandando um beijão e um abraço muito forte para Jesuína Maria, sua mamãe, aniversariante de hoje. Parabéns aí, Jesuína Maria, mãe de Léo Roqueira, aí no bairro Ginásio Industrial, na cidade de Brumada. Galera plugada aí, curtindo o Som da Tribo. Tem Torpedo também. Olá, Miguel. Primeiro lugar, quero dizer que o Som da Tribo tá muito louco. Eu não consigo viver sem o Som da Tribo, sem essa loucura. Beleza? Ele está implorando aqui pra gente tocar Two Princes, do Spin Doctors, para eu ouvir agora. Marley, de Cordeiros, na Bahia. Beijo pra Jaqueline Jack. Jaqueline Jack não veio hoje. Tá certo, Marley? Galera de Cordeiros aí curtindo o Som da Tribo. Cordeiros, Brumado, toda essa galera aí sintonizada aí no Som da Tribo. Toda a região sudoeste aí curtindo o Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507, valendo um rádio portátil que capta aí o som da TV, hein? Além de AM/FM, capta o som de TV. A Pili Luz, oferta de Tom Beleza, um rádio bem transado, bem legal pra você curtir o Som da Tribo aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7:33, o Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X, presente é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Grande Arraiá hoje do CCAA, a partir das 9 da noite, com o DJ Davi, você não pode perder. Metropolitim, moda pra galera, Team Glam, quinta edição, hoje no Clube da Derruba, você não pode perder. Uma super balada eletrônica, Glam, quinta edição. Daqui a pouquinho, às 11 horas, no Clube da Derruba. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro, 3425-800. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Tá afim de mandar e-mail? O velho e-mail, sondatribo@hotmail.com. As comunidades do Som da Tribo aí nas redes sociais, hein? Tem comunidade Som da Tribo no Orkut, você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook, tem o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Lá tem um chat do Som da Tribo e também o MSN, o chat do Som da Tribo do MSN. É fácil. Então é só entrar, sondatribo.com, tem tudo lá pra você ficar ligado aí na cena alternativa e tudo que rola no planeta pop rock. Liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. Ainda de quebra, você concorre aí, no final do programa, a um rádio AM/FM que capta o som da TV, a pilha e luz, a oferta de Tom e Beleza. 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. O som da tribo. E aí, baby, vai parar? O som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 41 minutos. Você curtiu Black Sabbath, Paranoid, Antifo Fighters, White Lemon. Liga pra cá, 34-21507 ou mande seu torpedo, 88-31-9050. Faça como nosso brother aqui, o JP Caimans, direto de Jânio Quadros, online, pede Evasion Sevenfold ou Far Away aqui no Som da Tribo. Mandou torpedo também foi. Deixa eu ver aqui quem mais mandou torpedo. O Rafael Flores. Tá pedindo pra Henrique não esquecer daquele pequeno detalhe da Glam hoje. Tá certo, Henrique? O nome dele na lista dos convidados. Notícias da tribo. Ó, Bruce Dickinson diz que sua banda é melhor que o Metallica. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, declarou que sua banda é melhor que o Metallica. Em entrevista recente à revista Metal Hammer, Dickinson explicou, abre aspas, é preciso não ter medo, eu já me dei mal por falar que somos melhores que o Metallica. E é verdade. O vocalista ainda completou, eles podem ser maiores do que nós, eles podem vender mais ingressos que nós, eles podem ter mais burgueses dourados e platinados de classe média frequentando seus shows, mas eles não são o Maiden. Declaração de Bruce Dickinson. A banda lançou nesse mês também um CD duplo, From Fear to Eternity, The Best of 1990 a 2010. Trata-se de uma compilação que passa pelos 20 anos até hoje, The Final Frontier. Então, mais uma coletânea aí do Iron Maiden. E o Rock in Rio anuncia data extra em 29 de setembro. A organização do Rock in Rio 2011 anunciou mais um dia de shows em 29 de setembro. Segundo os organizadores, a data extra é para suprir a demanda do público, já que os ingressos para todos os dias do festival estão esgotados. E para atender também ao pedido da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que teria interesse em estender o evento. Não há detalhes sobre atrações que podem se apresentar no dia 29 de setembro. O festival acontece nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro. Vou repetir aqui. O festival vai acontecer no final de semana, dia 23, 24 e 25 de setembro. E no outro final de semana, que é 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. No Parque Olímpico Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, foram vendidos 600 mil ingressos para o Rock in Rio, todos esgotados. Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra lançam um disco gravado na África em setembro. Os músicos Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra viajaram para a África para gravar um álbum de inéditas em parcerias com o africano Tomane Diabete, O lançamento do disco produzido por Gustavo Lenza está previsto para setembro. Na gravação, os músicos usaram instrumentos africanos como cora, balafon e soku. A parceria foi registrada em vídeo por Dora Jobim, que deve lançar um documentário sobre as gravações. A parceria entre Arnaldo Antunes e Edgar Escandurra e Tomane Diabaté começou após a apresentação do trio no festival Black to Black no Rio de Janeiro no ano passado. E mais uma notícia aqui, ó. Eduardo e Mônica da Legião Urbana ganham homenagem em vídeo. Em parceria com a produtora 02 Filmes do diretor Fernando Meirelles. Pra quem não sabe, Fernando Meirelles foi o diretor de Cidade de Deus e Ensaios sobre a Cegueira. Então vamos lá. Uma empresa de telefonia celular prestou uma homenagem a Eduardo e Mônica, clássico da Legião Urbana, lançado há 25 anos atrás. No vídeo divulgado terça-feira, a companhia recria os passos do casal que deu certo apesar das diferenças. A homenagem, revelada aos poucos, chegou a ser anunciada por um site e blogs como a produção de um longa-metragem inspirado na canção. Mas a 02 Filmes, no entanto, diz que nunca ter divulgado campanha para que o documentário fosse um filme. A confusão se deu ao meio da produção do filme Faroeste Caboclo, longa-metragem inspirado em outra das músicas mais famosas de Renato Russo. Aí se você não assistiu o clipe ainda, acessa aí o blog do Som da Tribo. Tem lá o clipe para você assistir aí. A homenagem aos 25 anos da música Eduardo e Mônica. Então é só acessar somdatribo.com, tem um clipe lá para você assistir. Som local. O som da tribo. No som local hoje você vai curtir Renato Soares, lá da cidade de Barra do Choça, e a banda Randômicos aqui de Conquista. Então segura a onda aí. Som local. Que eu não te vejo, mas aumenta minha saudade, o meu desejo. Me diga onde você mora ou se esconde. Se além da ponte, nem a distância vai tirar você de mim. E é pra você que eu fiz essa canção que sai de dentro do meu peito. É pra você que eu fiz essa canção, meu amor. A vista é muito mais bonita, o visual me alucina. É pra você que eu fiz essa canção, sai de dentro do meu peito. É pra você que eu fiz essa canção, meu amor. Há muito tempo faz que eu não te vejo, mas aumenta minha saudade, o meu desejo. Me diga onde você mora ou se esconde. Se é além da ponte, nem a distância vai tirar você de mim. É pra você que eu fiz essa canção que sai de dentro do meu peito. É pra você que eu fiz essa canção, meu amor. We'll be right back. Som local. O som da tribo. Destino conspirar a nos juntar numa daquelas cenas onde o tempo passa mais devagar e não tarda, não tarda a tornar tudo à nossa volta. Sei que consigo. local, o som da tribo. Aí no som local, o som da tribo, você curtiu Randômicos, Mezanino. Abraço aí para Thales, Nau e Raul, a galera do Randômicos. Também Renato Soares, da cidade Barra do Choça, Planalto da Conquista, música de Weldon Borja. Vai ligando pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. Liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. No final do programa, a gente vai fazer um sorteio também. Tá valendo um rádio AM/FM que capta som da TV, a pilha e luz, oferta aí do nosso brother, Tom e Beleza. Abraço aí para a Bruna Vieira, da Orb 5, quer curtir Legião Urbana. Ela quer mandar um abraço aí pra galera que está junto com ela, curtindo o som da tribo. A Bianca Rui, Vilma, Netinho e Esley, da Orb 5, toda essa galera. Esley, Netinho, Vilma, Rui e Bianca. Quem tá mandando abraços aí, a Bruna Vieira, da Orb 5. Também um abração aí para Antônio e Elzita Bittencourt. Antônio Bittencourt e Elzita Bittencourt, no ponto central do Massal, sempre prestigiando o Som da Tribo. Aí se você quer participar aqui do Som da Tribo, manda seu torpedo também, 8831-9050, ou liga pra cá, 3421-1507, beleza? Tem mais recados aqui, mais, vixe, vários torpedos, daqui a pouquinho eu lerei todos. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Clube da Derruba, às 11 da noite, tem Glam Quinta Edição com os DJs Stone, Rick Trindade, aqui de Vitória da Conquista, Júnior Faiá de Itabuna, Chiquinho, Salvador e Maurício Bunge de Porto Alegre. Ingressos no local, apoio Vulcano, Energy Drink e Pro Estilos, Street Shop. Fica ali na Praça da Bandeira, no centro. Então, grande pedida hoje é a Glam Quinta Edição, a partir das 11 da noite, no Clube da Derruba. Você não pode perder. Hoje também vai rolar o forró do CCAA com o DJ Davi e equipe. O ingresso é um agasalho, hein? E você ganha uma cartela para o Bingo Solidário. Então, participe aí do Arraiado CCAA com o DJ Davi, daqui a pouquinho, no CCAA, ali na Siqueira Campos. Próxima quinta-feira, dia 16 de junho, às 8 da noite, no Viala Sebo Café, vai rolar Noites Fora do Eixo. Dessa vez, o Arraiá Fora do Eixo, com a banda Cabroeira, de Campina Grande, da Paraíba, e da Mata e da Rabeca, aqui de Vitória da Conquista. Ingressos, R$5. Você descola o seu lá no escritório da Suíça Baiana, que fica lá dentro do Viala Sebo Café. No próximo sábado, dia 18 de junho, vai rolar Marcha da Liberdade, Vitória da Conquista. Concentração e saída do Bosque da Paquera, às 14h. Vai leve cartazes, flores e muita alegria, uma marcha pacífica. Atenção, aí no dia 22 de julho, no próximo mês, dia 22 de julho, uma sexta-feira no bar Fuso Horário, um dos maiores nomes do rock brasileiro dos anos 80, Nazi. Nazi, Eizira e banda estarão aqui em Conquista no dia 22 de julho no bar Fuso Horário. Realização Gnomo Produções, aguarde mais informações. Corre e compre logo o seu, hein? A venda, o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viala Sebo Café. Prestigie as bandas locais. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, sondatribo.com. Participe do chat do Som da Tribo. Acesse aí sondatribo.com. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8h02. Som da Tribo rolando até as 9. Via 95,9 MHz, Rádio Clube, também sondatribo.com, blog do Rubenildo Metal, blogspot.com, distintivoblue.com e radiopontalweb.com.br. Toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo aí via internet. O Som da Tribo tem um oferecimento de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viala Sebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. Baia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Baia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar, 3425-800. Metrópole, Tim, manda pra galera. Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Novas turmas agora para o segundo semestre. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Espaço X, presente é no Espaço X. Iglan, quinta edição, hoje no Clube da Derruba. Você não pode perder, uma das maiores festas eletrônicas da cidade. Iglan, quinta edição, hoje, a partir das 11 da noite, no Clube da Derruba. Ingressos e informações no local. Vá ligando, hein? 3421507. Mande seu torpedo. Ou então mande aquele salve aí pra sua galera. Faça como... É, a nossa amiga Gisele do Jardim Guanabara mandou seu torpedinho aqui pedindo, por favor, pra gente tocar aí Tears of the Dragon, Bruce Dixon, Gisele do Jardim Guanabara, ligada aí no Som da Tribo. Também a galera do Simão, os Headbangers aí do Simão, curtiram muito a música do Black Sabbath. Tem mais torpedo aí. E aí, galera do Som da Tribo, The Number of the Beast do Iron Maiden. Passa aí, obrigado, Gabriel Wallace. Vitória da Conquista, ligada aí no Som da Tribo. O Som da Tribo. Thank you. da tribo. O som da tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas e 12 minutos. Você curtiu Strokes Undercover of the Darkness? 6 a.m. Life is Beautiful aqui no Som da Tribo. Um abraço aí pra galera que está mandando os torpedos aqui para o Som da Tribo. Beleza? Rômulo, do bairro Cidade Maravilhosa, quer mandar um abração pra toda a galera do Som da Tribo. Todos os sábados ele tá colado na Via 95,9. E tá pedindo pra gente tocar Link Park, tá certo? Rômulo aí do bairro Cidade Maravilhosa. Se você tá afim de mandar seu torpedo, manda também, 8831-9050. Tem a galera aqui, mais pessoas que mandaram torpedos. O Luan, quer ouvir Charlie Brown Jr., o João Felipe do bairro Brasil, Detonautas. Também Guilherme Celino do Centro, manda um alô para Daniel Bocão, Danilo, Fábio e Orlando Celino. Toda essa galera aí curtindo o Som da Tribo aqui no centro da cidade. Guilherme Celino, Orlando Celino, Daniel Bocão, Danilo e Fábio. O Som da Tribo. Ao teu afago, som da tribo. Pra dissolver tua traição. E mais despreza, boy. O blues é lindo, o blues é alma. ouvir bem alto. 8:20, você curtiu mais duas bandas aqui de Vitória da Conquista, Distintivo Blue, de Cara no Blue, e Garboso Provoca. Essas duas bandas estão com CDs novos, Garboso do Que Você É Feito, e também a Distintivo Blue com o EP Aplicando a Lei. Aí, prestigie esse som aí, muito legal, as bandas aqui de Vitória da Conquista fazendo som muito legal. Você prestigie, compre os CDs da banda aí, divulgue as bandas, está à venda lá na sede da Suíça Baiana, fica ali no Viela Sebo Café, na Avenida Siqueira Campos, beleza? Então você curtiu Garboso Provoca e Distintivo Blue, de Cara no Blues. Aqui no Som da Tribo, liga pra cá, 3421507, valendo um rádio AM FM, que capta o som da TV também, a Pililus, oferta de Tom Beleza. Abraço aí para Tom Beleza, grande Tom Beleza aí na Conquistinha, e sua irmã Terezinha, aniversariante de amanhã. Parabéns aí para a Terezinha, ouvinte fiel aí do Som da Tribo. Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Parabéns a Terezinha, aniversariante de amanhã. Mais torpedo aqui, Daniela Roque. Ela ama o Som da Tribo. Fala que o Som da Tribo é demais. Ela quer mandar um beijo aí para David, do bairro Cadija. Tá certo? Beijão aí para David. Quem tá mandando é a Daniela. Daniela Roque. Beleza? Mandando abraços aí para David, do bairro Cadija. E ela curte o Som da Tribo e fala que o Som da Tribo tá massa. Valeu, Daniela. Valeu. Você também, se quiser mandar seu torpedo, 8831-9050, ou dá aquela ligadinha aqui para o Som da Tribo, 3421-1507. Mais um torpedo. Boa noite, Migueleza. Abração a todos aí. Rock and Roll Forever. Rômulo Fonseca, da banda Distintivo Blue. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Daqui a pouquinho vai rolar Forró do CCAA com o DJ Davi. O ingresso é um agasalho que você troca por uma cartela para um bingo solidário, hein? Você não pode perder, já tá rolando lá no Colégio CCAA, ali na Siqueira Campus, o Arraiado CCAA, você não pode perder. Hoje no Clube da Derruba, grande pedido, hein? Grande balada eletrônica, Glam, quinta edição, com os DJs Tony, Henrique e Trindade aqui de Vitória da Conquista. Além da galera daqui de Conquista, vai rolar também o Júnior Fayad de Itabuna, Chiquinho de Salvador e Maurício Bundi de Porto Alegre. Ingressos no local. A Glam quinta edição, que rola hoje no Clube da Derruba, tem o apoio de Vulcano Energy Drink e Pro Estilos Street Shop, na Praça da Bandeira, no centro. Na próxima quinta, dia 16, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com o Arraiá Fora do Eixo, hein? Dessa vez com a banda Cabroeira da Paraíba e da Mata e da Rabeca. Você não pode perder, hein? Ingresso R$5 à venda na sede da Suíça Baiana no Viela Sebo Café. Próximo sábado, dia 18 de junho, Marcha da Liberdade, Vitória da Conquista. Concentração e saída no Bosque da Paquera, às 14h. Vai, leve cartazes, flores e muita alegria. Uma marcha bem pacífica, Marcha da Liberdade, Vitória da Conquista. Próximo sábado, com saída e concentração, às 14h, no Bosque da Paquera. E atenção aí, no dia 22 de julho, sexta-feira, no Bar Fuso Horário, um dos maiores nomes do rock brasileiro, Nazi, ex-Bandaíra, Nazi Banda. Realização Quinomo Produções, aguarde, hein? Dia 22 de julho, daqui a um mês mais ou menos, no Bar Fuso Horário, Nazi, ex-vocalista do Ira, aqui em Conquista, fazendo um super show. Já está à venda aí o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre os dois trabalhos aí na loja da Suíça Baiana no Viela Sebo Café. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Você vai curtir System of a Down e também Rage Against the Machine. Clássicos da Tribo.

you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Fuck you, I wanna do what you tell me. Motherfucker! Clássicos da Tribo. Aí você curtiu Killing the Name, Rage Against the Machine, System of a Down, Tattoo, aqui no Som da Tribo. Torpedo aqui chegando, hein? Jandro, gosta de mandar um beijo pra namorada dele, Jaline. Beleza? Boa noite pra galera do Som da Tribo, curte muito o Som da Tribo. Então, nosso brother aí, o Jandro, tá mandando um beijo para a namorada dele, a Jaline, e curte muito o Som da Tribo. Beleza, valeu. Tá afim de mandar o seu também? 8831-9050. Mais torpedos aqui, ó. Abraço aí para Miss Lene, Juliana, Jamile, Elza, Jean, Bernardo, cunhado aí. Tá certo? Miss Lene, Juliana, Jamile, Elza e Jean Bernardo, no bairro Cadiz. Agora faltou o nome de quem mandou esse torpedo. Ela mandou um salve pra toda essa galera e não colocou o nome dela, beleza? Certo, aí a galera do bairro Cadija curtindo aí o Som da Tribo. Também mandar um salve aí pra banda Caimãs, da cidade de Jânio Quadros. Valeu, JP Caimãs, sempre ligado aí no Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507. Tá valendo um rádio AM FM que capta o som da TV, Pili Luz, oferta de Tô em Beleza. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas e 38 minutos. Som da Tribo, um programa independente. Galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Cicia e ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Via Lacebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Iglan, quinta edição, hoje, às 23 horas, às 11 da noite, no Clube da Derruba. Vários DJs, muita música eletrônica, você não pode perder. Iglan, quinta edição, hoje, no Clube da Derruba, imperdível. Aproveita aí, liga pra cá ou mande seu torpedo, 8831-9050. Se quiser ligar, 3421-1507. Manda um abraço aí para Brad Pitt, da Rua Monte Castelo, no Alto Marão, Grande Francisco. Carlos Dalmada no Inocop 2. Galera ligada aí no Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui, hein? Queria aproveitar o Som da Tribo e dizer que amo muito Esquerdinha. É, que esse é o dia dos namorados mais feliz da minha vida. Só tenho essa oportunidade aqui no Som da Tribo. Juliana do bairro Cadija. Juliana mandando aquele beijão e aquele abraço para o seu namorado Esquerdinha. A galera do bairro Cadija. O bairro Cadija curtindo aí o Som da Tribo. Dia dos namorados amanhã, hein? A fim de mandar seu torpedo é fácil, 8831-9050. Babi Chaves, quero mandar um alô para a galera da Glam. Mais tarde estarei lá curtindo muito. Mando um beijo aí especial para o meu namorado Bill. Te amo. Quem tá falando, quem mandou esse torpedo aqui foi a Babi Chaves, que tá mandando um abraço para o seu namorado. Um abraço e um beijo para o seu namorado Bill. Vai estar na Glam hoje curtindo a festa eletrônica. Manda o seu também, 8831-9050, ou liga pra cá e deixa seu recado que a gente manda aí o seu recado. Tranquilo? O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Eu Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo. Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto quando estou voando. E eu tô voando. Eu fico pelado no quarto vendo a sua foto. Parece uma grande bobagem, mas é o que eu faço quando estou de pole. E eu tô de pole. Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você. Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você. Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração. Se eu pudesse eu não faria nada, nem essa canção. O som da tribo. Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo. Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto quando estou voando. Eu tô voando. Eu fico pelado no quarto batendo punheta. Parece uma grande bobagem, mas é o que eu faço quando estou porreta. Eu tô porreta. Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você. Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você. Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração. Se eu pudesse eu não faria nada, nem essa canção. Eu ficaria sempre junto de você. Yeah, yeah. Se eu pudesse, eu estaria sempre perto de você. Se eu pudesse, eu ficaria ouvindo o seu coração. Se eu pudesse, eu não faria nada, nem essa canção. Som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Olha a minha som da tribo. Som da tribo. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. 8:47, canto dos malditos na terra do nunca. Olha a minha cara, antes, Vander Wildner. Eu tenho uma camiseta escrito eu te amo, grande Vander Wildner, aqui no som da tribo. Ainda há tempo, hein? Liga pra cá, 3421507, eu mando seu torpedo. Eduardo do Guarani, manda um alô aí pra galera, todos os seus colegas e toda a galera também do bairro Ibirapuera, em especial para a banda Deplente. Eduardo do Guarani, mandando um salve aí pra galera do Ibirapuera e para a banda Deplente. Também o Jean do Cadija manda um beijo para sua namorada Lani, diz que a ama muito. Eita, dia dos namorados aqui no Som da Tribo, tem mais torpedo aqui. Torpedo grande aqui. David do bairro Cadija fala que ama o som da tribo, gostaria de mandar um beijo para o amor dele, a Miss Lene, tá certo, e não sabe viver sem ela, tá ok? E a galera massa do Cadija, galera massa do Cadija, Jamile, Jaline, Juliana, Elza, Bernardo Júnior, Laninha Júnior e Pitoco, toda a galera do bairro Cadija aí curtindo o som da tribo. Liga pra cá, 3421507, mande seu torpedo, 88319050. Tá valendo um rádio portátil que capta o som aí, sinal da TV, a MFM, a Pililuz, oferta de Tom Beleza. Liga, 3421507, ou mande seu torpedo também. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Never feared for anything, never shame, but never free. That healed the broken heart with all that it could. Lived a life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the one? So far away, lands of what our future's home. Foolish lies of growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind. You can stay, you can stay away forever. How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, it's burned. Facing time, always on my mind. I have so much to say, but you're so far. O som da tribo. Pra ouvir bem alto. Ah! O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora faltando 2 minutos, não, 1 minuto para as 9 horas. Som da tribo chegando ao final. Aí você curtiu Stone Sour, Hesitate e Invasion Sevenfold So Far Away aqui no Som da Tribo. Som da Tribo, programa independente, parcerias fundamentais para manter o programa vivo na cena. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Glam, quinta edição hoje, hein? Você não pode perder a Glam hoje no Clube da Derruba a partir das 11 horas. Ingressos e informações lá no local, no Clube da Derruba. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas agora para o segundo semestre. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Espaço X, presente é no Espaço X. Galera que faz o Som da Tribo, em apresentação, produção Miguel Cortes. Apresentação Jacqueline Jack, que infelizmente não veio hoje. Bastidores e telefone, Deval de Andrade. Edição e podcast, Rubenildo Metal. Web Radio, também Rubenildo Metal e Madison Almeida. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. E também as nossas comunidades nas redes sociais. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/Som da Tribo. E também Facebook do Som da Tribo. Acesse aí o chat do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem um chat do Som da Tribo também no MSN. Valeu, galera. E aí, Devaldi? Foi bom pra você, Devaldi? Foi ótimo. Valeu, galera. Próximo sábado tem mais Som da Tribo a partir das 7 da noite. A todos que ligaram, que mandaram seus torpedos, que ligaram, mandaram seus recados. Muito obrigado pela imensa audiência do Som da Tribo. Daqui a pouco, depois dos comerciais, tem mais, hein? Segura a onda aí. Não Som da Tribo, programação normal. Som da Tribo fica por aqui, volta no próximo sábado. O Som da Tribo. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Cecília apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta, chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não! Não! Não, cara, você chutou paraquedas! Ou você se garante, ou a língua derruba você. Cecília, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O Som da Tribo. Som da tribo. Junho é mês de festa. De roupa bonita. De presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada. E de licor bem servido. De forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Descubra que a decoração e a moda andam juntas. Que mulher e homens podem gostar das mesmas coisas. E que um único espaço pode abrigar diversos conceitos sem perder a harmonia. Anima Pop, seu espaço de decoração e moda, está em novo endereço. Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Anima Pop, decore seu corpo e vista a sua casa. Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/O Som da Tribo. Tudo pronto?